I think to, I'm going to fly at 210 knots. Roger, Lincoln 01910. Delta no portão 7 para autorização São Paulo Congonhas. Pronto para a costa. 3601 autorizado São Paulo Congonhas, via rádio do plano de voo, nível 360. Subida São Vuno, transição Mótiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5261, controle 120218. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, conforme o plano de voo, primeira aerovia Zulu 10. Decolador 10 com a primeira curva direita na saída Salvo 1, transição Mótiva. Transponda 5261, controle de saída 120, desma 8, da 3601. Correto, da 3601, chama para o posto de vacacionamento. Chama lá, da 3601. autorizado a porte no ponte para táxi Papá, altímetro no 098, Mike de Lima. Converse Argentina 1910, do you have any estimated type of arrival for us? Runway is open at 0645. Okay, at 0645. So I think we'll do only one holding pattern. Affirmative, only one Argentina 1910. Thank you. Do ingresso a porte alinhado próximo, pistola 7, Mike de Lima. Passando Mike de Lima, informo que subirá e manterá 4 mil pés até 3.0 milhas de Salvador. Então, restrito 4 mil até 30 milhas. Mike de Lima, tem decolagem autorizada, pistola 7, vento no 50 graus, 07 horas. Hola, hola, Brooklyn, Argentina, 1910, maintaining flight 050. Roger, maintain flight 050. Maintain flight 050, Argentina, 1910. We are leaving India, Tango Alpha, Papa, in 1 minute. Yes. 1 more minute. We are estimated on the ground at 0646 now. Roger, Argentina 1910. Sasquatch, emoção? Ah, tudo bem. A744, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 380. Subida São Uno, transição Mótiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5275, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 380, São Uno, transição Mótiva, com curva direita após 5275, controle 108, voo 4744. 9744, correto cotejamento, chama para o estudar estacionamento. China 1910, leave Rodover, fly heading 020. Fly heading 020, Argentina 1910. China 1910, traffic 3 o'clock, 18 miles, southwest boundaries. Passing flight level, passing 2,000 feet, flight level 4,000 feet, type Charlie 525. Copy, Argentina 1910, flying heading 020. Quanto ao evento no meia, bom dia, sem identificação, descendo nível de voo 060, via chegada da Bombay de Uno. 060, preciso voadora? Olha, negativo, mantenha a via chegada, o TAM 38 no meia. Mike, Índia Lima, reutilizada a subida nível de voo 360, mantendo pro Diabo. 360 pro Diabo, mas... Argentina 1910, descend 2,000 feet, estimate 3,1018. Descend 2,000 feet, 1,018, Argentina 1,010. China 1910, resume navigation. Fly heading Donut, descend 2,000 feet, clear the LA 6-1-1-0, establish on a close course. Roger, fly to Donut intersection, and I will call you on localization Argentina 1910. Mike India Lima, avoid Telefa. Okay. 38 no meio, privado voa. Direto Duna. Argentina 1-1-0, establish on localization runway 1-0. Roger, Ascension 9110, stand by for transfer to tower. Say again, Potential 9110? Mantém stand by, a gente não anda no ouvido. Stand by. Para mais 075, preparação, voo no transição morte, vai agora, Chocó. Gente, tem que ser o horário, estou confirmando a deck tá fechada agora? Já é liberada. Já está aberta? Sim. Obrigado, ela está fechada por aí. Good day, thank you. Hello, Tower Argentina 1910, bon dia. On localizer. Right one inside. Engine 0910, I have insight, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Tango Mike India Lima, chame Centro Recife, ano 2060, caso negativo do 28.8. 260, 288, Mike India Lima. Tanto de jeito na meia, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, ILS X-Ray. Pistão na zona em fome estabilizado. 0 grounded 48, leave the runway via Taxi Fox and taxi via Alpha Juliet to gate 11. Salvador, bom dia, o Gol 961, gate 4, autorização Galeão. Golo 961, número 2 para 4, São João 1 na subida. Para 2, São João. Fecha na 6075, pronto, 4. Chama aí, 6075, São Paulo com ONES autorizado. E a rota do plano de voo, nível 360. Subida salvo 1 no transição mótiva, curva à direita após. Responde 5403, controle 1208. 3075, autorizado São Paulo, convoi 330.4, decolada 10, curva 3, direção de 1 no salvo 1 no mótiva. 5403.08, controle 3075. Delta 3601 no portão 7, para puxo de acionamento. 6075, correto, chama pushback acionamento. Salvador, Golo 9, pushback acionamento, posição 9. Golo 3601 para pushback acionamento, posição 7. ali, estiver passando a marcha, chama o táxi. Fala para o táxi, tá 3601. Voo 9744, livre, estiver cancelamento, chama para o táxi após a passagem da aeronave da Argentina, já cruzou na retaguarda. Outra aeronave da Argentina, autorizada a fazer cancelamento, voo 9744. Salvador, bom dia, tá 3399, informação eco. 3896, complexo aproximação, chama o teu na frequência 1118, decimal 95. Autorizado Galeão, 360, via rota do plano de voo. São voo 1 no Leda Tóquio, a subida curva direita. Transponder 5405, controle 1208. Autorizado 360 Galeão, conforme o plano, saída São voo 1, Leda Tóquio, transponder 5405, 1208, é o controle voo 961. Correto, 961, chama para o Chubeca Salamanca. Salvador, 3896. 3896, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 3896. Tá, 3399, pronto, 4. Sou 3399. 3399, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0 até Taubaté, 340 nível. Subida Sambo 1, no transição Mótiva, curva direita. Transponder 5276, controle 1208. Pesado Guarulhos, 340, via rota do plano de voo, via peso voo 10, Taubaté. Recolando Sambo 1, no transição Mótiva, curva direita. Transponder 5276, controle 208, tá 3399. Correto, 3699, chama o Chubeca Salamanca. Salvador Mandigo, 1229. Estamos no 08, quando possível autorização, companheiro. Preparação voo 1, transição ótima, vai dar no 41229. Senta. Solo ao 58, livre à direita via Fox. Taxi lento via Alfa, chame antes da Juliette, mantendo a posição. Portão previsto ao 02, ainda ocupado. Fox Alfa, entre Juliette, aguardando 2, 3, 8 no meio. Alfa Salvador, Gol 9744, para o táxi, o PAD 1974, autonomia 410, altero na Galeão. Gol 9744, táxi autorizado até o ponto de espera via Patione Índia, ponto de espera é ponto pronto, ajuste no 018. Comer 18, táxi autorizado Patione Índia, ponto de espera no 0, na torre Gol 9744. Salvador, Santa 3399, busca de estacionamento 02. Que aguarde, Santa 3399. Guardando. para o táxi para 3399, 180 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com 5. 3399, à direita via Índia, ponto de espera, ponte pronta, ajuste 1018. Exato, táxi direita Índia, rebotar a ponta, é pronta, ponto espera da 10, para 3399. Da 38 no meio, ingresso Juliette, ponto 102. Juliette 02, 38 no meio. 9744, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 07 nós. Decolagem 09744. Pode manter o nível 300, tá? 3601. O táxi, o Gol 1229, tem POB de 147, temos Galeão com 4h30. 1229, segue táxi via Fátima no táxi Índia até o ponto de espera da 10, ponto de espera da ponte de decolagem, ajuste 10 no 8. 1018, tem livre táxi à esquerda, Fátima Índia, 10, seu ponto de espera 10, chama Gol 1229. Decolar 206, 1208, controle. 1208, obrigado, vamos ver com 9744. Controle Salvador, bom dia, 1974. 9744, bom dia, contato Orlando Decolagem, subvia São Voono, pelo nível de voo 380. 380, São Voono, Gol 9744. Tá, 3399, ponto de espera da 10, pronto. 3399, autorizado ali, ele decolar pista 10, vento no 50 graus, 089. Autorizado ali, ele decolar 10, tá, 3399. Companhia, retaguarda, seguindo para o ponto de espera, está livre, chame 4, na posição 4. Ciente, após a passagem da aeronave, retaguarda, chama, está livre, chamada para o táxi, voo 91. Autorizado ali, mantém pista no zero. alinhar e manter a 190, voo no 229. No Salvador, Oceaner 6075, dando portão número 3, para o pushback acionamento. Portão 3 a 1, número 2, setor, aguarde, 6075. Aguardando, 6075. Decola 210, 1208, quanto é? 208, bom dia. Sole Salvador, bom dia, Otan 3699. Otan 3699, bom dia, contato Orlando Decolagem, Supervia São Vono, para nível de voo 340. Supervia São Vono 340, Otan 3699. Controlou 3699 vai cruzar 2000 pés, autorizaria a direita pro Edmonton, né? Bom, 3699 autorizado voo a Sanvo. Sanvo, 3399. Alinhado e pronto na 10, voo na 229. Voo 229, informo que o tráfego de decolação à frente é muito desfixado para nível inferior. Agora só um minuto na cabeceira. Perfeito, na sua escuta. Papá Romeu Vitória Colima, informação Foxtrot. Papá Romeu Vitória Colima, bom dia, sem identificação, desce a 4 mil pés, via chegada a mão, ajuste de altímetro 908. Cliente identificou 4 mil pés, via chegada a mão, quando 908, Vitória Colima. Luna 229, autorizado de colagem de cima 0, vento no 60, grau 079. Descendo, gol Luna 229. Chileme 075, autorizado de iniciar 03, reporte para o TOG. Botarei para o fax 6075. Sou eu, 9-1, no próximo posto interno da 1-0, pronto. 9-1, cruzar a linha e manter a cabeceira 1-0. Animação 1-0, gol 9-1. Só 744, chame Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. Bom, Recife, 128, 35, né, caso negativo, 238, gol, 9744, obrigado, bom dia. 229, Nicolau 215, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 208, obrigado, bom dia. Gol, 1229. 229, contato Abraão Decolagem, subaviação voando para nível de voo 360. Sim, subaviação voando 360, gol 229. Possibilidade de voar, Mótiva? Voo no 229, voo direto Sanvo. Sanvo, obrigado. Salvador, Oceaner 6075, para o início de táxi, está com PLB de 150, 150 ao Fernando Galeão, com 4 horas e 50 de autonomia. Você confirma autonomia 0750? Oceaner 6075, com 4 horas e 50 de autonomia. 4:50, autorizado táxi à direita, gente. Quando espera, mantém a posição e chame novamente. Eu chamarei, né? Quando espera, 6075. Vai repassar essa brisa, tudo tranquilo. Decolado zona 8, chama agora. 208 é o gol 9000. Bom dia. Salvador, é o gol 961, bom dia. Uno 961, bom dia. Contato radar na decolagem, sob aviação, voo 1 para nível de voo 360. Gente, sobe para o 360, 91. Mas possível. Voa Leda. 1961 na guarda para Leda. Azul Alfa, X-Ray Quebec. Alfa, X-Ray Quebec, prossiga. Azul Alfa, X-Ray Quebec, solicita reboque do pátio 3, posição 3 Romeu, até a posição 04 do pátio principal. Gente, tá autorizado o início do reboque, vai chamar para ingresso no pátio 1, Alfa, X-Ray Quebec. Ok, autorizado e reportar. Ação ingresso no pátio principal, posição número 4. Acho que eu não vi isso, escuta da torre. Pode ver isso, mas sim, da torre. Tá pronto para ingresso, pátio 1? Sim, pronto para ingresso, pátio 1. Esse funciona na posição 07, né? Positivo, 07. Gente, autorizado, repete até no calçado na 07. Gente, início, reportando até na 07. Chinamia 075, autorizado, decolagem em pista na 0. Vento 150 graus, 079. Chinamia 075, iniciado. Chinamia 075, decolada aos 21, chama agora o controle, Salvador 128, decimal 8, bom. 128, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Chinamia 6075. Chinamia 075, bom dia, contato rodando a decolagem, sobre a via São Vono para nível de voo 360. Ok, tem esse contato, subindo para o 360 na São Vono, 6075. 1229, chame centro Recife, 1128, decimal 35, caso negativo, 126, decimal 8. 1235 e 126, decimal 8, 1229, bom dia. 1229, corrigindo a secundária, 123, decimal 8, bom dia. 123, decimal 8? Negativo, a secundária. Tá bom, obrigado. Chinamia 075, autorizado Vale da Toledo. O Toledo é presente, o 6375. Solo Salvador, Azul Alfa de Quebec, solicita ingresso, pátio principal, tem a posição 04. Salvador, copia Azul, Alfa Street Quebec. Alfa Street Quebec, autorizando ingresso, vai ficar atento ao tráfego aí que também tá puxando, tá ingresso no Pationa. Após o uso, vai ingressar a posição 04, ok? Ciente, autorizado, acompanhar tráfego aí, reboque, posição 04, ciente, informar o término. Salvador, porque a é restritiva. Valeu, Vitória Colima, estabilizado. Colima, completo, só me tô em 1-8, decimal 95. 1895, bom dia. Paulo Salvador, confia Golf, é que foi aquilo? Isso é que foi aquilo, precisa, bom dia. Bom dia, amigo. Golf é que foi aquilo, conta na parte 3. Isso aí, eu estou fazendo reboque para o 9 do parte 1. 1238, gol 961, bom dia. Bom dia. É que foi aquilo, foi autorização de reboque, parte 3 para o 9 do parte 1. Gente, pátio 3 para 09, pátio 1, vai iniciar reporte para ingresso no pátio 1, ok? Ok, senhor, obrigado. Oi, bom dia, Papa Romeu Vitória Eco Lima, estabilizado, é que você não no zero. Gente, o Papa Romeu Victor Eco Lima, apenas confirmando, pouso não no zero? Afirmo. Após o pouso, você tem conhecimento do pátio que vai prosseguir, ele está? Afirmo, senhor. Gente, autorizado, pouso de cima zero. Vento 160 graus 089. Papai Romeu, Victor Eco Kilo. Gente, livre pouso 90, Vitor Eco Lima.